Olá, Barés! Este conteúdo é totalmente autoral, com base em conhecimentos empírico, acadêmico, profissional e do nada, mano. O Barecast nasceu durante uma pandemia, o que revela um misto de confusão mental com lucidez além do tempo e espaço. Eu sou Yuri Carvalho, nós vamos entrar no mundo alternativo. Fala aí, galera! Aqui é Luciano Rodrigues. Um mago nunca se atrasa, nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Fala, galera! Aqui é o Wilzão e sempre que vocês tiverem uma decisão difícil a ser tomada, tome uma cerveja bem gelada. Aqui é Sherman Cardoso e eu escolhi tomar a pílula vermelha. Aqui é Samantha Chaves e como Alice, eu vi através do espelho. Muito bem, legal, todo mundo apresentado. E esse primeiro episódio a gente decidiu falar um pouquinho sobre o processo de construção desse podcast, né? Como é que ele se formou, quais foram as dificuldades que nós tivemos e quais são as ideias que nós vamos colocar daqui em diante, daqui pra frente, de conhecimento que nós temos, empírico, que nós aprendemos da vida, que nós estamos estudando, cunho profissional e aí coisas que surgem aleatoriamente. Vou falar sobre filme, música, sobre qualquer tipo de assunto, política, educação, saúde e aí por aí vai. E nesse primeiro episódio a gente gostaria de colocar como é que foi essa construção do Barecast. Eu queria comentar bem rapidamente sobre a iniciativa que surgiu em 2016, uma reunião que aconteceu entre o Luciano, que está aqui, o William e o Gabriel. A gente iria colocar a ideia do Barecast, mas por algumas circunstâncias do tempo, espaço e também profissionais, não deu para rolar, né? Mas, enfim, depois em 2019 eu conheci o Sherman, e o Sherman já tem um podcast, o Reino do Norte, e a gente decidiu também colocar uma ideia para funcionar em Boa Vista. Só que o Sherman agora está em Manaus, o Will, Luciano e Samantha, e a gente decidiu, como a gente tinha já esse desejo de colocar esse desejo em comum de colocar isso para funcionar, então a gente decidiu inventar o Barecast para a gente colocar algumas coisas aqui para a galera em conteúdo digital no YouTube e também em podcast. É, cara, isso aí foi uma ideia que acho que todo artista frustrado, né? Acho que todo mundo aqui tem um pouquinho de querer ser artista, ser é o rockstar, né? Ser um jogador de futebol, ser um músico, ser qualquer coisa do tipo que expresse a sua arte, né? Quase um bicho grilo. E aí a nossa forma é meio que assim, meio louco, né? O Yuri é jornalista, né? E aí levou quase que a gente a ter essa visão nova. Por coincidência, como o projeto não andou, foi o que, Yuri? 6, 7 anos atrás? Falou que todo mundo queria ser artista e tal. Eu queria ser o Yusuke. Nossa. Queria ser o Yusuke. O que foi, meu filho? Tá com dor de barriga? Liga! Aí, cara, por coincidência, né, de não ter dado certo, eu comecei a editar, né, eu virei editor de imagem, porque a ideia sempre foi fazer o podcast, jogar isso pro YouTube, alguém tinha que editar. E aí o Gabriel, né, o louco, o nosso finado Gabriel, não tem um papo que a gente não fale tá aí, e foi o louco do Gabriel que me ensinou. Não me diga como, mas ele tava, né, daquele jeito. Eu sei como ele ensinou, cara. Foi no açougue com muitas cervejas. Geralmente era de madrugada depois do rolê. A maioria das vezes a gente tava bêbado, né? Agora imagina, o Gabriel me ensinando, caso não sabia nem o que, que era, nem o nome dele. Não conseguia mais nem lembrar o sobrenome dele. Ainda mais ensinar a editar. Tive que bater muita cabeça. E aí, Sherman? Comenta aí, um pouquinho sobre a tua experiência já com o Reino do Norte também, né? Pois é, cara. Então, quando eu conheci o Yuri, a gente teve um churrasco e umas cervejas rolando. E a gente começou a trocar ideias sobre literatura, filme, ficção, cultura pop em geral. E, lógico, a gente tem uns gostos muito parecidos com o Senhor dos Anéis, estilo musical e etc. E literatura também se aproxima bastante. E aí eu falei pra ele que eu não era jornalista, não sou da área, nunca trabalhei na área nem nada. Na verdade, tive um estágio lá com meus 18 anos de idade, mas que eu segui pra outro ramo de profissão. Só que eu sempre fui entusiasta, né? Sempre fiz por amor a expressão de arte livre, independente, sem ter alguém apontando o dedo dizendo o que tu tem que fazer. E aí eu criei o podcast Rio do Norte em 2015 para 2016, e o formato inicial era de bate-papo. Eu chamava um amigo, porque eu tava morando em Belém a trabalho, eu tinha um amigo morando em Boa Vista, outro morando em Curitiba, um em Manaus, um em São Paulo, então eu meio que ligava pros caras e ficava batendo papo. E meio que para atualizar a conversa, eu criei um roteiro, né, um script assim, para não ficar só um bate-papo de dois amigos que pra quem ouvisse não te fizesse sentido nenhum. Então meio que apresentava um pouco do trabalho do cara, perguntava o que ele tava vendo, assistindo, lendo, o que ele dava de dica e tal. E depois de um tempo eu migrei o podcast pra um formato de trabalhar sobre casos criminais, com um formato de storytelling. né? Então eu criava um formato de narrativa imersiva, muito parecido com o que eu consumo de podcast, que é o Escriba Café, o Projeto Humanos e tal, e resolvi narrar um crime que aconteceu na década de 50 em Manaus, que foi o caso Delmo. Não finalizei por conta da pandemia. Em geral, a gente teve a mudança para Boa Vista, depois começou a pandemia, e aí eu acabei não trabalhando o material, mas mesmo assim foi uma experiência muito foda, cara. Aí gravei com uma galera como Castrados, que eu acho que foi um dos primeiros podcasts daqui de Manaus, lá nos seus meados de 2012, 2013. Gravei com os caras uma vez, a gente gravou por volta de 2014, 2015. Gravei com os caras daqui de Manaus também, chamado Apenas Um Cast, também, que tem um tempo já de casa. E aqui em Manaus tem um TambaCast, tem uma galera que faz a Taverna do Beholder, que é do Marinho Nerd, tem uma galera que faz um trabalho legalzinho, né, de podcast. E aí a gente entrou nesse formato de tentar achar o que, que seria interessante, né, aqui no nosso grupo de WhatsApp, trocando ideia todos os dias, do tipo, como que fica legal, qual formato a ser adequado, qual formato a gente adota, se a gente migra do vídeo pro áudio, se a gente sai do áudio pro vídeo, se a gente leva em consideração. Então, eu acho que como piloto é legal todo mundo saber quem somos e entender os comentários que a gente vai tecer daqui pra frente, pra se enturmar e entender as piadas, as referências e etc, né? Não cair aqui de paraquedas sem saber o que a gente tá falando. Nada mais do que nunca trazer uma opinião nortista sobre todos esses assuntos que a gente vai abordar durante o decorrer dos programas que vai rolar, né? Como que o Yuri falou agora há pouco. O importante é que a gente tem essa nossa opinião. Todo mundo aqui nasceu aqui em Manaus, né? Eu acho que a Samantha teve uma experiência, morou um tempo no Paraná. O Yuri agora mora em Boa Vista. O Williams nunca saiu daqui, né, Williams? Só de viagem, né? Só de viagem mesmo. É o rei da Venezuela. Eu morei fora também em alguns lugares, mas assim, creio que todo mundo aqui passou bastante tempo aqui em Manaus, né? A gente tem sempre como aquele lance de que Manaus é sempre deixada de lado, né? A região norte em si, não só Manaus, mas a região norte em si é meio deixada de lado. É o famoso o frete para todo o Brasil, exceto... Exatamente. Frete grátis então, no Brasil, exceto na região norte. Isso, exato. Então, eu acho que a ideia, eu só fazer um adendo em cima disso que você tá falando, deixar o Yuri, a Samantha e o Will complementar. Cara, a ideia não é fazer uma panela e nós somos o dono da verdade aqui, e é só a gente que... Todo mundo do norte se sente excluído de alguma forma quando se trata de cultura pop. Então, todo mundo que tá assistindo a gente ou que vai ouvir a gente tem voz, cara. Se quiser mandar e falar, porra, isso também me incomoda, outra coisa que me incomoda é isso, e eu já fui maltratado em tal canto, já me perguntaram se tem onça na cidade, essas paradas que a gente sempre sabe que rola. Então, é só pra dizer que a ideia é essa, né? A visão do nortenho ou do nortista é a respeito de cultura pop, a respeito de qualquer coisa, cara. A ideia é só bater papo. Eu queria, inclusive, que a Samantha comentasse pra gente o que ela achou do processo criativo. Quatro machos batendo cabeça e ela sempre apresentando solução pra ele, porque foi essa a minha percepção, né? Que a gente tava colocando ideias pra logo da nossa, do nosso podcast, e vamos usar inclusive nas redes sociais, né? E a Samantha ali já tava vindo com a ideia pronta, né? Esse processo aí foi complicado pra ti, Samantha, inclusive? Cara, eu sempre acho que o pensamento masculino, ele vem muitas ideias. É uma imaginação muito, muito infantil que sempre rola esse comentário, sabe? O homem sempre vai ser o eterno menino. E realmente é isso. Então, em meio dessa situação toda, a mulher, ela sempre tem um pensamento mais maduro, mais sensado, quando você está mudando viagens totais, ideias pra colocar na logo, eu super tava catando. Só que meu pensamento tava batendo a mesma tecla do que seria melhor, na minha opinião. E acabou por ficar, né? Claro, tipo, um detalhe ali, um detalhe aqui. Eu acho super válido. A mente do homem é sempre muito rodeada de criatividades e é um eterno garoto, né? Sempre vai ser. E cada um teve, acho que, uma ideia, né? Eu só lembro da minha ideia aqui, eu fico tão triste porque não foi colocada em prática, mas a gente vai colocar em outras artes, com certeza. Porque como eu sou muito fã de ficção, né, eu queria uma nave espacial abduzindo macaquinho e cada elemento que a gente colocasse ali, que foi característico nosso, né. Mas enfim, a logo ficou um macaquinho para regionalizar, né, e... Oh! Macaquinho, inclusive, eu vi no podcast, né? Da ideia de psicodélico, assim, de que esse macaco tá ouvindo o nosso podcast e tá viajando mesmo, né? Tá sendo abduzido. Não sei que cigarro que ele fumou. Mas, enfim, a logo já ficou pronta. E é um macaquinho com cocá pra regionalizar mesmo. mico-leão-dourado da Amazônia e o cocá para representar a questão indígena, né? Tá enraizado na gente, consumo manauara e aí vai para frente. É isso. Só para corrigir, mano, rapidinho. Que o macaco, nesse processo de criação, a gente acabou por saber que o mico-leão-dourado não é da Amazônia. Então a gente fez essa trocazinha aí e ficou o macaco de cheiro, pô. Ele é um macaco amazônico, ele só tem na Amazônia. Então a gente passou para trocar por esse macaquinho. Muita gente está falando, independente de religião, crenças, etc., que a gente está passando por um processo de mudança com relação à pandemia, no geral, que vai transformar a humanidade para um outro cenário, como aconteceu na época da peste negra, como aconteceu em outros momentos catastróficos aí ao longo da história. E que a gente está passando por esse processo. Sendo que cada um, lógico, defende a sua teoria, né? Então tem a galera da ufologia que defende várias vertentes. Uma delas é a do Astacheran, filho de Croston, que já está aqui orbitando o planeta Terra e que agora eles vão se apresentar para os terráqueos. Outros é da galera do Hercólogos e tudo mais e tal, que também tem relação com Astacheran, mas aí já entra na parada dos Sumérios, que já foi previsto lá atrás pelas tábuas e tudo mais, e que já entra os egípcios, os incas, os maias, os astecas e essa porra toda. E tem a galera do espiritismo que diz que a gente está passando por um processo de mudança de planeta de prova e expiação para regeneração, que como as pessoas, os planetas evoluem e a gente está evoluindo o planeta. Então vai ter novos seres, por isso que as crianças estão vindo cada vez mais adaptadas à tecnologia e absorvem um conhecimento muito rápido, etc. Tem a galera que está falando foda-se, não vai mudar porra nenhuma, é mais só um momento de loucura como foi em 2012, como foi em 2000, como foi em 99, como foi em outras profecias. E tem a galera que... Enfim. Apocalipse e tal. Tem a galera do... Sim, a galera da religião, as vertentes religiosas como um todo, né? Tem a galera da ciência que fala que isso tudo vai mesclar para um novo cenário econômico, etc. Enfim, a gente tem que acreditar em alguma. Qual que a gente escolhe? Eu gostei da do... Eu não acredito na do apocalipse, mas eu gostei dessa das crianças evoluídas aí, cara. Eu acho que eu vou ficar nessa aí do espiritismo, hein? Essa daí é uma boa, essa daí ela é interessante, ela. Eu já vou logo falando, né? Eu, depois de ver muitos vídeos, ler alguns artigos, eu acredito realmente na volta dos Anunnakis. Em resumo, Will, são seres extraterrestres que possivelmente criaram a raça humana para serem escravos deles para o minério de ouro. Isso porque o planeta deles estava precisando de ouro, por conta da atmosfera que estava se deteriorando e tudo. E isso aconteceu há milhares de anos atrás. Enfim, o planeta deles passa na órbita da Terra, chamado Nibiru, e eles vêm pra cá a cada 3.600 anos. Só que com a vinda desse planeta, a Terra acaba sofrendo algumas modificações, né? Acontecem alguns desastres naturais. Por isso que dizem, alguns cientistas dizem que um apocalipse vai acontecer realmente quando o Nibiru chegar. E esses caras vão voltar pra cá, esses extraterrestres chamados Anunnakis. Tu já assistiu o último Alien? O último filme do Alien? Não. Faz uma espécie de citação dos Anunnakis ali. Mostra que os humanos chegam a encontrar os criadores. Eu acredito muito nisso, cara. Até porque tem fatos históricos, como as pirâmides, e tábuas que foram... Yuri, eu tenho uma dúvida com relação ao lapso de tempo que eles afirmam, que é 3.600 anos. Porque, assim, a gente conta no nosso calendário a partir do nascimento de Cristo. Lógico que sempre os historiadores falam que tem uma defasagem, se ele nasceu de fato no ano 1, né? O ano 1 foi o do nascimento. Ou se ele nasceu no ano... Começaram a contar a partir do ano 5 ou ano 7. Tem sempre uma defasagem de tempo. Mas quer queira, quer não, a gente tem uma margem de erro aí de 20 anos. Vamos supor que a gente esteja dentro do anos do período 2000. Se a gente acrescentar mais 1.600 anos, são 3.600, que é o que eles colocam que vai se aproximar ao planeta. 1.600 anos antes de Cristo, Moisés estava aqui, pô. Era a época que estava Moisés, era a mesma época que tinha Ramsés no Egito, era a mesma época que tinha a Guerra de Troia. Era esse mesmo período. Tanto que falam que depois da Guerra de Troia, quando o Odisseu saiu na sua jornada, né, ou Ulisses, depende do formato que você leu do Homero, ele passa por Ramsés, ele passa pelo Egito, ele conhece Ramsés como pessoa e etc, e o Homero tá dentro da viagem do Ulisses, acompanhando e registrando tudo. Então, assim, se eles passaram em 3.600 anos atrás, eles passaram num período que a Terra tinha condições de ter registro, e eles registraram exatamente nesse período, foi isso? Eles vieram aqui nesse período? dele? Realmente, é de se questionar. A minha dúvida, eu tinha essa dúvida igual a do Sherman. Claro que a minha pergunta não ia ser tão elaborada desse jeito, mas a minha primeira questão é, se é 3.600, conta a partir ali do nascimento de Cristo. A gente tá em 2000 e pouco, ainda falta um monte pra eles chegarem aqui. Mas beleza. Outra dúvida que eu tenho é, pra que os caras querem ouro, sabe? Eles, sim, teoricamente são uma raça mais evoluída. Então, rapidinho, Will. Rapidinho, Will. Antes do Yuri comentar sobre o ouro. 3.600 é a cada 3.600. Eles não vieram no nascimento de Cristo. Eles vieram antes do nascimento de Cristo. Então, se a gente contar, se eles chegassem aqui hoje, 3.600 anos atrás, seria uma época onde estaria Moisés, Ulisses, Homero, essa galera toda. Se fosse muito antes disso que eles vieram, eles já deveriam ter vindo novamente. Então pode ser que eles já vieram, eles já fuderam com tudo e agora a gente vai ver só as consequências. Deixa o Yuri falar sobre o ouro agora. É, a questão do ouro é porque existe um componente no ouro que é essencial para a atmosfera. Isso ainda não foi comprovado para a nossa atmosfera. Cientificamente já estudaram, mas não colocaram em prática, entendeu? Para reestruturar a nossa atmosfera. E eles estavam precisando de ouro para reestruturar a atmosfera do planeta deles. Por isso, como eles estavam passando, o planeta deles estava passando na nossa galáxia, eles decidiram vir aqui e viram que era um planeta que só tinha animais. Eles criaram, eles trouxeram os escravos deles. Houve uma rebelião e os escravos aí, enfim, foram quase todos dizimados. E aí eles decidiram fazer uma modificação genética. Como? Eles pegaram um macaco e fizeram uma modificação genética com o gene deles e criaram um homem para ser uma nova raça que pudesse criar, pudesse servir a eles. Então, o que contam as tábuas que foram encontradas há muitos anos na Suméria é que esses homens foram escravizados e fizeram templos para esses deuses, que são os Anunnakis, que são as pirâmides, a pirâmide lá Incas, as pirâmides maias, enfim, toda a estrutura maia e inca que tem, sítios arqueológicos também que tem no Peru, se eu não me engano, e no Chile, enfim. E com o tempo eles foram embora. Eu acho que é no Peru. E quando você chega a uma certa altura, acho que é passando de avião, você consegue ver vários desenhos enormes. Nos Incas. Lá nos Incas tem, entre várias cidadelas, digamos assim, você passa por corredores que são, abre aspas, né, vários metros de distância, chega a ser quilômetro. E quando você está numa certa altitude, você consegue ver um mosaico perfeito em escala proporcional dentro desse corredor. Então, assim, se pintaram. Quem foi o filho da puta que traçou essa geometria, entendeu? Dessa pintura. A nível escalonado enorme, entende? Sim, tem formato de desenho de bicho, de pássaro, de formiga. Sim, beija-flor e tudo mais e tal. Luciano, eu queria que você explanasse rapidinho pra gente uma situação que eu compartilho da mesma ideia que você. Explica pra gente por que existe pirâmide. Antes de comentar isso, eu queria falar pro Yuri que o filme que ele tava tentando lembrar é Alien Covenant. É o último filme da série Alien. Que é uma continuação praticamente do filme do Prometheus. Né? O filme Prometheus. Na verdade é, né? Tentaram desventar, mas é. Cara, eu acho engraçado falar assim, pirâmide é coisa de alien, porque veio isso, veio de lá, o cara deu poder, deu armas laser pra cortar pedras, armas de gravidade que levanta pedra, porque o cara pensa, pô, antiguidade era um bando de maluco de tanguinha andando pra lá e pra cá, né? E aí era escravo e o reizão, o faraó, o que for, dependendo da localização, né? E, cara, o jeito mais fácil de se construir uma estrutura em vertical, pro céu, né? Você constrói uma base larga e aí vai afunilando, cara. É simples. Quando você é criança, você faz isso. Porque se você fizer uma estrutura, vamos supor, ela na mesma dimensão da base com a dimensão do topo, ela vai ficar instável. Entendeu? Ela é muito mais fácil dela cair. A construção pode ser simples de uma pirâmide. Imagina, são duas questões que eu vou colocar pra ti. Como é que eles fizeram cortes perfeitos que não passa nem ar entre um tijolo e outro, digamos, né? Uma estrutura de tosca de granito, né? Vou te apresentar o Osvaldo, que mora aqui do lado de casa, pedreiro, top. Como é que ele fez? Vazio nisso, né? E a outra coisa é, como é que eles conseguiram transportar até ali, Luciano, entendeu? O tanto de pedra. Não, Will, mas é isso que eu te falo. Presta atenção. A questão é, cara, quem te garante que não existia tecnologia ou meio, os caras tinham conhecimento pra poder fazer isso? Mas isso, entendeu? É duvido que é ficção, por isso que tem o fato de nós não sabermos não quer dizer que não existiu. O Sherman falou aí que vai te apresentar o pedreiro, eu entendi obviamente que ele tá te zoando, mas as pirâmides não foram a maior concentração de trabalho humano durante muito tempo, de trabalho manual, não foi a maior concentração, então tipo eu acho que já é um argumento plausível o suficiente pra te pensar, pô, mas tinha muita gente lá, então alguém podia ter tido uma ideia sensacional pra fazer isso aí. Os caras, Yuri, eles tinham uma estrutura de irrigação pra fazer plantação, que é exatamente igual a que a gente conhece hoje, entendeu? É muito fácil você falar assim, ó, eu não tenho indício, eu não sei, a gente não achou, nós aqui, os seres humanos dessa época, né, dessa era aqui, e falar assim, ah, então se a gente não achou, não sabe, não existiu, pô. Como é que os caras fizeram? O fato de a gente não ter encontrado indício não quer dizer que não existiu. Até porque é muito tempo, Yuri, que se passou até chegar aqui. É como eu te falei quando nós estávamos conversando no WhatsApp, daqui um tempo, vamos supor, a nossa humanidade acaba, entendeu? E aí surge uma outra civilização muito mais inteligente, com muito mais conhecimento. E aí os caras vão olhar pra trás, vamos supor que sobra só um prédio, sei lá, o Empire State. Monolito, sobra um monolito. É, sobra, sei lá, os caras vão lá e vão falar bem assim, porra, que ser maluco, tudo burro aqui, não sabiam de nada, a gente não tem disso de nada, de tecnologia, de nada do que os caras tinham, como é que os caras fizeram isso? Foram aliens, entendeu? É uma resposta muito fácil de se dar, e às vezes a gente fica querendo menosprezar as civilizações antigas e pra querer botar a nossa civilização como a principal, porque a gente vive nessa era. É uma questão que ocorre na humanidade de egoísmo. A gente sempre quer ser o melhor. É muito mais fácil a gente falar assim, não, os caras, pô, 70 milhões de anos atrás, não sei quanto que é precisamente, o Sherman pode falar aí. Mas, porra, é muito mais fácil, cara, porque a gente quer estar no centro do mundo. Por muito tempo a gente ficou falando que a Terra era dentro do. Era o centro do universo, pô. Mais de 5 mil anos atrás. 5 mil, né? É, mais de 5 mil. Seguindo. Cara, mas aí, Yuri, eu sou muito mais fã do alienígena que vem hoje e faz marca no campo de plantação e que corta a vaca no meio sem deixar a gota de sangue. Sabe aqueles filha da puta que vem e ele corta a porra do bezerro no meio e só vaza? Só pra filha da puta. E o cara fica, caralho, o que que aconteceu, bicho, que cortaram uma vaca no meio? O alien faz só de sacanagem. Ele vem, corta a vaca e fala assim, bora vazar que esses filha da puta vão ficar tentando entender o que que aconteceu aqui. E ninguém sabe, pô. A vaca tá cortada no meio, não tem sangue. Ele fala, deixa eles se fuderem, quebrando a cabeça aí. Aí eles estão rindo de ti agora, pô. Porra, olha aí, o ser humano fez a pirâmide e agora tá pensando que foi a gente, ó. Vambora só lá cortar uma vaca pra deixar ele doido? Ver o que que vai acontecer. Eu também prefiro o ET trollador. Imagina dois extraterrestres conversando e tal. Aí ele fala, pô, já sei, vou cortar uma vaca no meio sem deixar sangue. Aí o outro fala, caralho, essa foi de fuder. Um pouquinho do assunto, mas entrando mesmo nesse termo de extraterrestre, eu tava no meio da nossa conversa que eu tava tendo com o Sherman, eu fui dando uma pesquisada sobre o espiritismo, mas apesar de ter bastante influência na minha família sobre isso, e eu acabei chegando sobre um médium chamado Robson Pinheiro, que fez um livro psicografado, e um deles ele fala sobre o Nephilim, eu posso estar falando pronunciando errado a palavra, que são filhos de Deus, né, que são a união dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que em Gênesis, na Bíblia, fala sobre isso, fala sobre essa união, não da forma mais escancarada possível, mas o que dá de entender que realmente são seres mais evoluídos, são seres que vieram fora da Terra. Alguns termos utilizados na Gênesis falam sobre isso. Mistura com outras teorias que já foram colocadas em outros tempos também sobre essa mistura que tem de... Enfim, sobre... Isso mesmo, Yuri. Luciano falou, como é que a gente pode duvidar se eles não tinham realmente essa tecnologia na época? Poderia ter acabado uma sociedade e começou a nossa sociedade. Mas a gente vive num processo de evolução e segundo estudos científicos, realmente a história aconteceu do jeito que aconteceu. E existem embasamentos... Não é estudo científico. É evidências que tem. Eu vou ter que discordar um pouco. Ah, uma sociedade pode ter acabado e começado outra. Eu acho que pode ter acabado sim em algumas regiões. E não no planeta Terra como um todo, eu acho, né? Esse é o meu ponto de vista. Então eu acho que é muita coincidência de todas essas regiões receberem o mesmo tipo de tecnologia ou o mesmo tipo de informação ou terem teorias muito próximas umas das outras. né? Dos Incas, que tá na, porra, na América do Sul, e os egípcios lá na porra do outro continente. Pois é, cara, mas é tipo, aqui a gente sabe que é 2 mais 2 é 4, aqui no Brasil, aqui em Manaus. Mas se for engenheiro, lá, bota 5 que aguenta. Lá na Austrália, 2 mais 2 é 4. Tu fica pensando, puta que pariu, como é que os caras pensam tão longe, tão distante geograficamente, a mesma coisa, o mesmo conhecimento? Entendeu? O conhecimento comum que eles tinham de construir a porra da pirâmide era assim, pô. É o jeito mais fácil, Yuri. Pega bloquinho assim de criança, sabe? Monta, é o jeito mais fácil. Tenta montar vertical, direto, assim, dois bloquinhos do lado do outro, tu não vai conseguir. Se tu fizer em formato de pirâmide, tu vai conseguir facinho, pô. Dito-me, como é que eles fizeram o transporte dessas pirâmides e eles fizeram um corte tão preciso aí, beleza. Eles podem até ter construído sozinhos de uma maneira como tu tá falando aí, ok. É só subir. É só... Arquimedes, Yuri. Arquimedes que fez o corte perfeito. E ensinou pra todo mundo. Foi Arquimedes. Vamos colocar, regionalizar, né? Vamos falar um pouco dos casos UFOs que a gente tem aqui relatados no norte do país. Tecnicamente, se a gente parar para analisar, o ser humano, ele tem um comportamento humano ao longo da história muito parecido em vários povos, assim. São similares os comportamentos, mas eles são influenciados pelo meio que eles vivem. Então, o ser humano, ele sempre tenta colocar o processo de intenção em qualquer fenômeno que aconteça naturalmente. Por exemplo, como a gente via antes nos povos antigos, quando viam fenômenos naturais acontecer, eles intencionavam isso à vontade de deuses. Então, o mesmo Deus que gera o trovão e uma chuva, uma tempestade, ele não pode estar associado a um Deus que traz a bonança, a prosperidade, a primavera e etc. Eles não entendiam a correlação de um sistema ecológico. Então eles isolavam os casos e tentavam colocar intenção em cima daquilo. Quando você vê comportamentos parecidos ao longo da história se repetirem em povos que estavam isolados, mas que chegaram à mesma conclusão, a gente tende a acreditar que houve uma interferência externa. Seja o ufólogo, seja espiritual, seja qualquer outro sentido. A gente não consegue evidenciar isso de uma outra forma. Então a gente vai ficar aqui numa conversa em loop que não vai ter... acabar nunca. Que é, porra, como que um egípcio conseguia ter um sistema de irrigação tão complexo e perfeito, muito, mas muito próximo do que os incas tinham aqui no Peru, nos Andes? Como que os caras conseguiam jogar água lá de baixo da montanha para cima e fazer um sistema de plantação? Como que os caras conheciam sobre sistema contraceptivo e sistema de medicamento como o AS, a aspirina, que já existia naquela época que a gente veio ter acesso há muito tempo depois? Existe algo que ou eles chegaram numa conclusão por estudo dentro das influências que eles estavam vivendo ou algo externo interferiu e avançou para que eles chegassem até essa conclusão. Aí fica... A gente vai sempre ficar em loop. Se houver a interferência externa, a gente tem que evidenciar. Cadê a evidência? Onde, em que momento ele relata? Ah, os egípcios têm inúmeros hieróglifos dentro de pirâmide, dentro de caverna, que mostram eles tendo contato com algum tipo de ser que veio do espaço. Mas, ao mesmo tempo, outros egiptólogos vão dizer que aquilo não é um contato, que sim... uma referência a deuses que eles tinham, assim como os incas também o tinham. Aí os maias faziam algo muito parecido e fizeram a profecia em cima disso. Tanto que os maias se fuderam com os europeus, porque os deuses deles eram brancos e louros e montados no animal, e quando eles viram os europeus montados a cavalo, achavam que eram deuses, né? Então, porra, o cara é branco e louro, os maias acreditavam que a gente veio do milho. Eu, particularmente, prefiro muito mais a gênese do maia, que diz que a gente veio do milho, do que acreditar que eu vim do barro. Eu acho que o milho é mais bonito até, mais, sei lá, tem mais vida no milho do que do barro. Mas cada um crer no que quer. E aí, quando o cara viu um europeu, ele santificou aquela criatura, puta, esse cara é um deus. E o que esse cara quer? A gente vai atender as necessidades desse cara. E aí, houve essa mescla, você começa a perceber que, pô, em alguns momentos, eles tiveram esse choque de cultura. Eu acho muito foda fazer uma adenda aqui rapidinho sobre os maias, que quando eles viram os europeus começaram a catequizar eles, falavam que eles eram selvagens, né, e que eles precisavam conhecer o cristianismo e a religião católica como um todo, etc. E foram catequizar os maias. E os maias, quando viram o processo da Eucaristia, o processo de comunhão, eles ficaram barbarizados, que eles falaram, meu Deus, eles são muito, muito selvagens, porque eles comem o corpo do próprio Deus que eles acreditam. Isso é foda, cara. Isso é de uma profunda filosofia que tu para assim e fala, caralho, olha como a nossa crença é louca. Porque a gente acha que a crença dos caras é viagem, mas a gente, a maioria dos seres humanos dentro do Brasil, acredita num ser que caminhou sobre as águas. E ninguém questiona isso. Entendeu? Então é muito referência do momento que tu tá inserido ali. Se ele teve um processo evolutivo onde ele acredita que houve certa interferência externa, eles evidenciariam. De que forma eles evidenciariam isso? Através de desenho, de pintura? Então é bem relativo. Cada um vai interpretar de uma forma. O que a gente falou, Will, no grupo, era sobre um processo que a doutrina espírita defende, que a gente tem uma certa empatia, né? Tanto a Samantha como eu, o Luciano também falou alguma coisa nesse sentido. Yuri também acaba convergindo para esse ponto, não 100%, mas acha interessante analisar, é que quando a gente para analisar o planeta Terra, a gente vê que o planeta evoluiu ao longo dos séculos, isso é um fato. A gente olha para o passado e a gente vê como a gente está hoje. Então a gente vê que a nossa sociedade evoluiu e que o planeta como um todo ele evoluiu. O planeta que eu digo, o conjunto todo, o ecossistema geral, seres humanos interferindo e etc, se relacionando. E quando a gente vê que a gente está num processo de evolução, significa que a gente está caminhando em alguma direção, existe uma expansão. Assim como o universo expande, o planeta expande no tempo com relação à evolução dele. Como os planetas evoluem, eles passam por processos de mudança. Então o nosso planeta foi muito fodido há milhares de anos atrás, onde a gente morava em caverna e a gente praticamente era nômade e era coletor. A gente era caçador e coletor. Harari até fala isso lá no livro dele, Uma Breve História da Humanidade, que recomendo para todo mundo que estiver vendo a gente, ouvindo, para ler. A agricultura e a criação de bichos, a gente passou a se relacionar e criou-se o processo econômico. Depois desse momento todo aí que aconteceu, a gente vê que o ser humano foi evoluindo, os processos sociais foram evoluindo, foram criadas leis, ética, moral, foi discutida, etc. Vamos entrar no tema? Na verdade, a gente discutiu, eu já esqueci o que era. O Will quer falar sobre Velozes e Furiosos, a gente não vai falar sobre Velozes e Furiosos. A gente vai falar sobre outra coisa. Tá desativado o teu mic aí, mano. Eu acho que quando tu apertou aí. Mas o que a gente define tudo, aqui? Tudo bem a gente não falar sobre Velozes e Furiosos, cara. A gente pode falar sobre La Casa de Papel. Ou então sobre Fina Estampa, né? Tá passando agora na... Cara, esses temas aí a gente deixa pra quando a gente for falar de coisa ruim, tá? Agora, assim, qualquer coisa é boa, legal.